Pastorinho mandou bela. Pastorinho mandou bela. Oi, venha ver, oi, venha ver o nosso gado. Nosso gado ainda hoje. Hoje nem comeu, nem bebeu, ficou parado. Hoje nem comeu, nem bebeu, ficou parado. Vamos atalhar o nosso gado. Quem me der um vintém, amanhã darei dois. Pra comprar de fita pra laçar meu boi. Olê, olá, venha cá coração. Olê, olá, venha pro meio do salão. Olê, olá, meu boi é bonito, meu boi é de fé. Faz a cortesia nos pés do seu mestre. Olê, olá, venha cá coração. Olê, olá, venha pro meio do salão. E aí vai rimando, aí vai vazando a rima com todo mundo, com o embaixador, com o pessoal da rua. Vai, vai, meu boi é bonito, meu boi de amor, faz a cortesia no pé do embaixador. Veredas. Música e tradição popular no Brasil. Programa com Júlio de Paula. Da Corte Real e do Manejo de Espadas. Embaixador tem contra-guia, tem o bandeirinha, figurinha e contra-cois. E os dois Mateus, que são dois Mateus. Personagens encantados no imaginário do sertão. Nós temos o boi, nós temos o jaraguá. Isso tudo é colocado no meio do reizado. Tem os cangaceiros também, que é muito bom. O seu Anastácio, a mamãe véia, nós temos também. Nós temos bastante. Essas são as coisas que, para atrair mais os pessoal. Enquanto a gente está cantando, coloca esses entre meio. É para animar mais os pessoal, para que o pessoal fique contente. O pessoal, enquanto a gente está cantando, o pessoal está pensando ali, vai sair outra coisa. Enfim, a gente faz isso aí. Brincadeira de reizado. O ciclo do Natal na terra da Mãe de Deus. Vou explicar para você bem direitinho. Esses personagens são os personagens que a gente é contratado para fazer uma animação, nenhuma renovação. Entendeu? Nós mantemos o reizado dentro de Juazeiro, fazendo renovação, os pessoal fazem renovação. Renovação é uma coisa santa, é uma reza santa, um negócio com santos que louva o santo, entendeu? Aí, para homenagear aquele santo e para animar, o pessoal chama um grupo de reizado, seja a gente ou seja outro grupo, o pessoal chama para animar, entendeu? Na audição de hoje, o reizado Discípulos de Mestre Pedro, ou o Reizado dos Irmãos, Juazeiro do Norte, Ceará. Oi, Deus te salve, casa santa. bate asa e canta o galo quando nasce o Salvador, diz o verso do Reisado dos Irmãos Ferreira Evangelista. Brincadeira de Reis, no Juazeiro do Norte. Neste programa, a participação de Mestre Antônio e Raimundo Mateus. Veredas. O Reisado, ele funciona com, primeiro de tudo, a gente escolhe um para ser o mestre. O mestre, ele tem que saber fazer até improviso na hora, entendeu? Até improvisar uma peça na hora. Por acaso, ele é, pede para uma peça para ele cantar uma peça, ele tem que improvisar aquela peça na hora. Ele tem que ter aquela mente para improvisar aquilo na hora. Então, o mestre, ele é o cabeça geral de tudo. Por causa que ele tem que tomar de conta das peças que vêm na cabeça dele, as coisas que pedirem, ele tem que cantar. Ele é responsável por isso, pelo grupo todo. Agora tem o rei, que é responsável pelo grupo também, que é uma coisa importante. Porque o rei, para ele ser o rei, naquela hora, ele tem que saber muito jogo de espada, ele tem que jogar muita espada. Porque ele não é tipo um negócio de rei mesmo, que ele não pode deixar que ninguém comande o grupo dele. Reisado é dança dramática, em terminologia cunhada por Mário de Andrade. Nisso, o povo brasileiro evolucionou bem sobre as raças que nos originaram e as outras formações nacionais da América, ele introduz. Drama popular de origem religiosa, o reisado espalhou-se pela Bahia e pelo Nordeste e ainda por Minas Gerais, aponta o autor de Macunaíma em suas Danças Dramáticas do Brasil, organizadas entre as décadas de 1930 e 1940. Vem mais de tempo de rei, né? Daquelas coisas de rei, né? Que o reisado, eu acho, pelo que me falaram, ele nasceu em Portugal, né? E parece que esbrangiu mais em Piauí. Aí depois virou um celeiro no Ceará. O Ceará agora é celeiro. É evidente que a palavra reisado deriva de reis, esclarece Mário de Andrade. É uma versão masculina brasileira da palavra portuguesa reisada. Em Portugal, a reisada é alto popular de Natal, que se representava nas aldeias minhotas. E essas coisas, reisado veio de muito tempos atrás, de muito, muito tempos atrás. Até a história certa do reisado, eu acho difícil a pessoa saber aonde nasceu, né? Porque deve ter nascido em Roma, negócio folia de rei, essas coisas tem tudo a ver com reisado. Porque tem muito reisado aí, tem reisado de couro, tem reisado de máscara e tem o da gente, que é o de Congo, né? Nosso reisado é o tradicional de Congo, baseado também, acho que esbrangiu depois de sair folia de rei, Bumba Meu Boi, essas coisas, tudo tem a ver com reisado. No Brasil, só se diz reisado talvez por contaminação com o reinado, ou dando origem a este. Se trata dos reinados fictícios, principalmente de negros provocadores de cortejos festivos, batuques e tais excessos. O autor de Macunaíma revela que o reisado ainda pode ser identificado com o rancho, que se subdivide entre o terno e o rancho propriamente. No terno, os personagens se vestem de pastores. No rancho, o mais característico é a existência de um bicho, planta ou mesmo objeto inanimado que os pastores levam à lapinha. Mário escreve: de primeiro parece que os únicos animais levados do presépio eram o boi e o burro, em celebração aos dois bichos do estábulo de Jesus. O burro deu origem ao chamado rancho da burrinha. O boi se identificou ao Bumba Meu Boi primitivo. Logo, essa tradição, já influenciadamente cristã, foi confundida pelas tendências possivelmente totêmicas guardadas na escravaria. Surgiram assim os ranchos do cavalo, da onça, da sereia, da caipora, entre outros, diz o pesquisador citando Nina Rodrigues. Suas danças consistem num lundu sapateado, no qual a figura principal entra em luta com seu condutor, que sempre a vence. Depois de morto, o bicho revive por qualquer artimanha. Este é o fundamento do reisado, que toma por assunto o bicho que domina o grupo de bailarinos. É sempre o assunto de imemorial significação mágica em que se dá morte e ressurreição do bicho ou da planta. Esse é o tradicional, esse é o reisado que já vem pegando a gente já vem trazendo a tradição de muito tempo. E a fundação do reisado, eu acho que tá meio difícil de alguém dizer a palavra certa. Eu acho que vem de rei, né? Pelo menos o nosso está baseado mais para rei, né? Porque você vê os trajes. E também tem uma coisa no reisado, ele é uma coisa santa. Assim, a gente tem aquela mente da gente que seja uma homenagem aos santos, não seja uma coisa de brincadeira, entendeu? Mas a gente brinca, é tudo aquela animação e tudo, mas sempre usar oferendas é a santo. Veredas, o ciclo do Natal na terra da Mãe de Deus, o reisado dos irmãos. Quando eu chego aqui nessa serra, meu coração pede pra eu vadear. Quando eu chego aqui nessa serra, meu coração pede pra eu vadear. Eu dou vivo a palhaço, Mateus. Quem manda sou eu, vocês dois a boiar. Eu dou vivo a palhaço, Mateus. Quem manda sou eu, vocês dois a boiar. Quando eu chego aqui nessa serra, meu coração pede pra eu vadear. Quando eu chego aqui nessa serra, meu coração pede pra eu vadear. Eu tô vendo a palhaço, Mateus. Quem manda sou eu, vocês dois a boiar. Nós tivemos mais uma peça de abertura do Reisado Discípulos de Mestre Pedro, o Reisado dos Irmãos. O Reisado dos Irmãos brinca no bairro João Cabral, da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Sob o comando de Mestre Antônio e Raimundo Mateus, cerca de 20 brincantes dividem-se entre a corte e o figural. Sua formação atual está em atividade desde 1996, tendo nas crianças seu público cativo. É um dos grupos mais populares da região. A gente falando, a pessoa não sabe, mas sabe vendo no quilombo desse aí. Quem já foi lá viu. O nosso reisado, se ele não andar comigo, com umas 500 pessoas na rua, acompanhando a gente, todos os dias, é lotado, é muita gente. Aí a gente já tem, cadê os irmãos, cadê os irmãos, cadê os irmãos aí? Ou fica vendo um reisado, pensei que era os irmãos, vamos embora. O Reisado dos Irmãos tem sede na União dos Artistas da Terra da Mãe de Deus, associação que reúne grupos populares tradicionais do Juazeiro. O reisado, a gente tem esse reisado da gente, era há muitos anos atrás, a gente brincava com o irmão da gente, que ele faleceu, então o nome dele era Pedro, mas o reisado dele também chamava Reisado do Mestre Pedro. Então ele faleceu em 86 e a gente paramos uns tempos sem brincar reisado, porque a gente não queria, mas ele sempre dizia para a gente que a gente tinha que dar continuidade do reisado dele. Tudo que ele passou para a gente tinha que fazer também para passar para os outros. Então, nós demos início no reisado Discípulos de Mestre Pedro em 96, porque a gente colocou o nome Discípulos de Mestre Pedro em homenagem a ele, né? Porque o nome dele era Pedro, então nós fomos discípulos dele, então nós fizemos esse reisado Discípulos de Mestre Pedro. Agora lá é mais conhecido como Reisado dos Irmãos, porque eram muitos irmãos, são quatro irmãos dentro do reisado, e ficam irmandados, porque tem três filhos também, e tem os filhos dele, e aí é só irmão mesmo o reisado, é por isso que é mais conhecido como Reisado dos Irmãos. Reisado é bom, reisado foi minha infância. Ainda hoje eu tenho lembrança do reisado que eu brinquei. Reisado é bom, reisado foi minha infância. Ainda hoje eu tenho lembrança do reisado que eu brinquei. Chegou a vez, eu hoje tô recordando, e a belícia de manchando que a mocega levei. O reisado de Congo caririense está espalhado pelo Juazeiro. filho imediato dos Congos, de quem herdou as estruturas da corte, os entronamentos, destronamentos e batalhas reais. O Reisado de Congo, ou Reis de Congo, somou a este o folguedo do Bumba Meu Boi e seus inúmeros entremeses, na definição de Oswaldo Barroso. É, o do nosso Reisado, o rei é Rei de Congo, até tem peça que fala falando em Congo, Rei de Congo. Não é esse o outro Reisado, tem o Reisado de Couro de Congo e de Careta, rei de Boi. Agora o problema do Reisado é que porque nós não temos, tem o Rei de Sala e o Rei de Congo, que é o rei que é para estar brigando. Aí o Rei de Sala são dois reis no Reisado. Aí o Rei de Sala e o Rei de Congo, né? Nosso rei é só de Congo, porque nós não temos rei de sala. Nós temos contramestre e não temos rei de sala para ser dois reis. Nosso é só de Congo mesmo. Cenas de batalhas e guerras, de amores impossíveis, histórias reais e sobrenaturais e a vida cotidiana da própria comunidade são revividas e recriadas na brincadeira por meio da memória encarnada no corpo dos brincantes. Corpos que cantam, dançam e expressam suas histórias e ancestralidade. Escreve Rafael Rolim Farias, educador musical que tem como tema de pesquisa o Reisado dos Irmãos. Mestre Antônio e Raimundo Mateus puxam as peças, descreve Rolim Farias. A sintonia e a harmonia desses dois mestres populares, cantando em primeira e segunda voz, nos informam uma sonoridade ancestral, lapidada pela tradição, revelando as mais variadas matrizes constitutivas da musicalidade brasileira. O figural e a corte compõem o restante do coro de vozes, na sua maioria crianças e adolescentes. Meu Juazeiro do Norte, eu já tenho só namora em ti. O meu Juazeiro do Norte, eu já tenho só namora em ti. Sair pra fora eu não vou, diga meu amor que eu estou bem aqui. Sair pra fora. Meu Juazeiro do Norte, declaração de amor à terra da Mãe de Deus, o Reisado dos Irmãos em Veredas. A minha função é de mestre, eu sou o mestre do Reisado, então tem o mestre, tem o rei e tem o contramestre. Então, esses três do meio são os que comandam o Reisado para cantar para tudo. E tem o Mateu, ele é o segundo mestre do Reisado, porque enquanto a gente está dançando, fazendo aquelas músicas e tudo, ele está tomando de conta do reisado todo, ele está vendo onde tem defeito, onde não tem defeito. E quando a gente vai ensaiar, ele explica onde vai ter, onde foi os defeitos, onde surgiu aquilo ali. Então, é o outro mestre do reisado, é o Mateus. Ele faz as graças, faz o povo rir, o Mateus. Então, ele é outra pessoa que a gente considera ele como mestre, o Mateus também do reisado. O ritual tem início com as marchas de rua. Os brincantes do reisado partem em cortejo da sede do grupo ao lugar da apresentação. Então começam as peças de abertura de portas, quando o mestre anuncia a chegada do grupo e pede licença para cantar. Entrada permitida, louva-se ao Divino Espírito Santo. Em seguida se dão as peças de terreiro e os entremeios, cujo primeiro personagem é o Jaraguá e o último é o Boi. Ao final, as peças de despedida anunciam a partida do grupo. A gente faz as apresentações e durante o ano inteiro, e quando chega no mês de dezembro, dia 25 de dezembro, a gente vai comemorar o nascimento do menino Jesus. Então aquilo ali a gente faz aquela comemoração para ele, passa o dia inteiro na rua, sai 7 horas da manhã, que nem a gente fizemos esse percurso aí, então a gente sai desse jeito aí, em todas as ruas de Juazeiro, percorrendo rua. Daí chega 7, 8 horas da noite em casa, aí passa mais 8 dias e vai para dia de ano, louvar o ano novo, a gente passa mais outro dia. E dia 6 de janeiro a gente comemora dia de reis. Então a gente sai, vários grupos que tem lá também, são 13 a 14 grupos de reisado que tem lá no Juazeiro. A gente sai fazendo essas brincadeiras, a gente se encontra um com o outro, tem as tomadas de rainha um reisado tomando um outro, e aquele negócio lá, a gente tenta tomar, o que conseguir tomar, tem que passar o tempo que quiser com a rainha lá, com a pessoa. Aí o mestre vai ter que vir para o trono dia de reis para pegar a rainha de volta, ele tem que vir se humilhar para aquele mestre, entregar a rainha. Então o mestre que ganha aquela rainha, entrega, devolve para ele, leva para casa, para o próximo ano ele aprender a fazer igual os outros. Então essa é a ação acostumada de rainha no dia de reis. Mário de Andrade. A reisada é portuguesa, o reisado é brasileiro. Mas se como voz e forma a prioridade da invenção portuguesa é afiançável, o reisado chegou a criações que como espírito e mesmo forma são absolutamente originais, ou pelo menos nacionais. Em sua forma primitiva, o reisado parece, por toda a documentação que conheço, se tratar mais de um teatro lírico que de uma peça dramática exatamente. A coreografia estava reduzida ao mínimo, como na parte propriamente dramática, a embaixada, dos congos e das cheganças atuais. O reisado realizava, fora o cortejo, uma incipiente forma de melodrama, cujo desenvolvimento lógico seria o teatro lírico com todo o seu aparelhamento erudito. É mesmo interessante como o reisado se assemelha às paixões da Idade Média. Mário de Andrade. O rei se torna quase o dono do reinado, né? Porque tem a rainha, que é a rainha dele, né? Tem as princesinhas, os príncipes, como você viu aí, são os da frente, a rainha, a princesa, o príncipe, o mestre e o rei. Aí depois vem, como ele falou mesmo, vem um embaixador, é muito importante o embaixador, ele é tipo um guerrilheiro, um cara que vai para a guerra. Ele tem aquele embaixador, não tem um cordão, como você viu, aquele cordão, tudo são soldados dele. Então, do outro lado tem outro embaixador, que já é representando para aquela luta. Um lado já tem aquela turma que vai lutar com o outro lado, aí o outro embaixador também é um dono de uma turma para levar ele para... Tipo aquele tipo de guerra, entendeu? Tem vários embaixadores que é para dominar aqueles. Um lado um domina os dele, né? O outro lado outro embaixador domina os dele. Aí depois do embaixador vem o contra-guia, porque ele é o segundo embaixador. Então, o reisado é com 4 embaixadores, né? Aí depois vem os bandeirinhas, que é os mais de trás, né? Os encostados ao embaixador, às vezes pode ser 2, 3 bandeirinhas, dependendo do tamanho do reisado. 2 de um lado, 2 de outro, pode ser. Aí vem as figurinhas, que pode ser 2 ou 3 de um lado e de outro, se tornando em 6. As figurinhas são os que vão animar o cordão. Tipo aquele soldado, né? Só que a gente chama figurinha porque já está na tradição. Aí vem os últimos, que são aqueles pequenininhos, aí a gente bota contra-coice. Até porque nem é engraçado esse nome, mas que é contra-coice, é porque eles são os mais pequenos mesmo, eles são mais pequenos lá atrás. E esses são os importantes. Aí vem o palhaço Mateu e a Caterina, que é um homem vestido de cara preta também, como o Mateu, mas de roupa de mulher. Então ela representa, a Caterina representa a mulher do Mateus, entendeu? Aí nós temos essas peças que são as peças fundamentais para o reisado. História complexa de corte, reis, rainhas, embaixadores. Personagens ou peças dispostas como num tabuleiro de xadrez. A temática proposta pelo catolicismo popular, do embate entre dois partidos, é levado a ferro e fogo pelos irmãos, ou melhor, a ferro e espada. Graças a Deus a gente tem um pouco de jogo de espada, a gente herdemos isso do nosso mestre, e temos um pouco de jogo de espada. Também do nosso mestre, como de vários companheiros também que passou brincando com a gente, né? A gente herdemos esse jogo de espada e é um dos reisados dentro de Juazeiro que tem um bom jogo de espada. Todos cantam sua peça, só eu não cantei a minha. Todos cantam sua peça, só eu não cantei a minha. Lá no trono da sereia, onde formou-se a rainha. Lá no trono da sereia, onde formou-se a rainha. Tô ensaiando o reisado com voz de satisfação. Chega naquela animação, aí a gente começa a cantar essas peças, essas coisas, dançar, etc. Dá um louvor santo lá dentro e volta, né? Quando volta pra fora, pra rua, então a gente começa a botar o bicho, começando pelo Jaraguá, que é um passo gigante, né? Aí depois do Jaraguá vem Orangotango, aí depois vem Curiabá, que ele também não falou, aí vem Doida e Doido, Anastácio, aí depois vem os Cangaceiros, que é os valentão mesmo, juntamente com saudade. Aí vem Cão e Alma, que foi passado aí. Aí depois a gente, se o período for longo, a gente bota sapo, bota sereia, bota vários entre meio. Em pesquisas sobre a genealogia dos reisados, Mário de Andrade concluiu que os brincantes tomaram o costume de reunir dois ou mais reisados numa única dança dramática. Este é o caso dos irmãos, cujos entremeios parecem ser, cada um reisado original de antigamente. Alguns argumentos da brincadeira genérica reisado foram adaptados de antigos romances ou cantigas populares. Mário de Andrade observa que o reisado é uma representação dançada e cantada, consistindo num episódio só, que contém sinteticamente a significação completa do assunto. Entre as mais antigas cantigas adaptadas ao reisado está a Barca Nova, ainda hoje presente no Reisado dos Irmãos. Oi, mana, vamos à praia. Vamos à praia brincar. Oi, mana, vamos à praia. Vamos à praia brincar. Vamos ver a barca nova, linda, linda, meu amor. Que do céu caiu no mar. Meu amor, pra nossa mamãe também. Vem em cima da... Barca Nova, em cena do Reisado dos Irmãos, Juazeiro do Norte, Ceará. Cantam Antônio e Raimundo Ferreira Evangelista, coro da corte e figural do Reisado. Veredas no ciclo do Natal. Toda dança dramática, além do canto, coreografia e representação, envolve a performance visual. O verdadeiro brincante é aquele que, além de compor, tocar, cantar, dançar e representar, também desenha e confecciona seus cenários e figurinos. O traje representa Joana d'Arc e Santo Expedito, né? Todo mundo vê que está na cara que representa esses santos guerreiros. Tem um pouquinho de vaidade com esses peitoral, essas coisas que a gente coisou aí, que tem muito com gladiadores, muito com aqueles, os pessoal de Roma, etc. Tem um pouco disso aí. Mas é divino, né? Que a gente tem até aquele certo respeito. O cara tá aqui brincando, não pode abraçar, não pode arrumar uma namorada, nem sair abraçado, por causa que tá com traje de reisado. É divino, é uma coisa divina, é mantendo mesmo o catolicismo. Só isso mesmo. Espelhos e fitas multicoloridas. O calor do reisado. A roupa de tecido, a gente paga para costurar. Dá o modelo, o pessoal costura. Agora a roupa de plástico, como esse saioto, o marujo, capacete, essas coisas, tudo é confeccionado na nossa sede. Tudo a gente, todo mundo. Ali até o mais pequeno sabe fazer, porque a gente passa para eles. É máscara também, essas máscaras, muitas coisas, é vários que confecciona. Nós fazemos essa máscara do lobisomem mesmo agora, foi ele que fez sozinho. Ele aqui, né? A do lobisomem. Mas muitas vezes a gente confecciona junto. Não faz uma máscara, não faz uma coisa, faz outra. Sempre a máscara são o grupo mesmo que faz. A borboleta daqui tem as asas azuis. Quando ela voa, fazerá no ar voar. A borboleta daqui tem as asas azuis. Quando ela voa, fazerá no ar voar. Tenho pena da pobre donzela, brincadeira do Reisado dos Irmãos, veredas da terra da Mãe de Deus, no tempo do Natal. Em sua configuração atual, o Reisado é um híbrido de vários brinquedos originais, cada qual com seu personagem distinto. Essa combinação de cenas específicas são colocadas pelo mestre no decorrer da brincadeira. Entre as figuras estão seu Anastácio, Mamãe Velha, Cão e Alma, Doido e Doida e o Jaraguá. É um pássaro gigante, um pássaro alto, que ele bate o bico, a peça dele é mais ou menos assim. Oi, bato o queixo, Jaraguá, oi, bato o queixo, Jaraguá. E os meninos respondem, e o bichinho é bonitinho, ele sabe variar, oi, bato o queixo, Jaraguá. Aí depois o Jaraguá faz cortesia para os pessoal, faz cortesia, Jaraguá, olha teu mestre, Jaraguá. Bichinho é bonitinho, ele sabe vadiar. Fica nessa coisa. E todos entre meio tem sua peça para poder animar, né? O Reisado está brincando, ele não parou de brincar. O entre meio está ali, mas ele está brincando ali. Dos reisados originários pesquisados por Mário de Andrade, o mais importante, sem dúvida, é o Bumba Meu Boi, que ainda hoje integra a parte final obrigatória de todos os reisados. O último é o boi, porque o boi ele é praticamente para encerrar a festa. que é pra brigar mais o Mateus. Ele briga, ele bate no Mateus, ele derruba o Mateus, ele... Aí depois o Mateus vai dividir o boi, né? É o último, a gente bota aí, porque tem muita gente. Porque muita gente para mais, fica mais ali, que eu só vou sair depois do boi. Só vou sair depois do boi, o pessoal, vamos embora. Não, depois do boi, depois do boi. Saudade, boi, oh, boi, boi, que boi. Se eu fosse uma jandaíra, dentro da mata eu morava. Se eu fosse um galo de Campina, de madrugada eu cantava. Se eu fosse uma moça bonita, com vaqueiro eu namorava. E boi, te manda. Minha mãe teve três filhos, todos três interesseiros. Um deu pra bater pandeiro, outro deu pra sanfoneiro. Eu mais dei pra ser Mateus, que é um serviço maneiro. E boi. Se eu soubesse de pastura, era boa cantadeira. Se eu soubesse de pastura, era boa criadeira. Vai rimando, aí vai vazando a rima com todo mundo, com o embaixador, com o pessoal da rua. Vai, meu boi é bonito, meu boi do amor, faz a cortesia no pé do embaixador. Aí vai levando, meu boi é bonito, bonito ele é, faz a cortesia nos pés das mulheres. Ele vai fazendo aí, ele vai passando o chifre ali no pé da mulher, fazendo assim, balançando pro lado pra cá, no pé das pessoas. Quando termina de cantar, aí ele vai falar: meu boi estrelinha, filho de uma vaca chamada Paciência, por desconta do pecado, meu boi, toma essa pancada na venta. Aí bate com a espada, aí o boi se assonha, se espanta lá, fica virado e pulando e querendo pegar todo mundo lá e rodando meio, cavacando, amolando na ponta do chifre no chão e fica naquele jeito lá. Aí ele vai gritando: pega o boi, nego! Aí o Mateus tem que se virar, tem que pegar o boi, tem que o boi dar pontada nele, tem que avoar em cima do boi, tem que... Depois monta no boi, o boi derruba ele, faz aquela brincadeira que o pessoal acha bom, né? Acha, o pessoal quer ver mesmo é que o Mateus se acaba lá debaixo do chifre do boi. É onde eles querem. Se o Mateus for mole, aí tá Mateus mole, não pega o boi. Aí, quando chega na hora certa, tem hora certa. Ele vai. E se ele quiser que se o Mateus brinque mais, ele deixa o Mateus se lascar lá. Mas se ele não quiser, aí ele vai e diz: derruba o boi, nego. Aí o cara pula em cima do boi e dá ele no chão. Derrubou o boi, meu nego? Derrubei! Meu nego, rapaz, eu quero meu boi no curral. Qual? Esse é o meu boi, meu nego, é um boi de estimação. Esse daí só tem o couro e a solução. Oh, calma, seu frecha. Meu nego. Oi. Esse é um boi considerado, meu nego, é um boi criado só com ração, meu nego. Esse daí só foi ração de caivão. Meu nego. Nego não, galego de olho azul. Então, já que nós estamos sem tempo, você vai dividir o boi e dá carne pra toda essa gente. Qual carne? Do meu boi, meu nego. Aí só tem o couro e esse osso, mas... Calma, seu flecha. Calma que eu vou dar. É pra dar carne pra toda a gente? Pra toda a gente. Ei, pessoal, vocês querem carne? É. Então se vão comprar. Eu respeito com o pessoal, meu nego. Aí depois que der o boi, aí vai dividir mais ou menos assim. Só uma improvisação, só improvisando um pouco. Aí ele divide esse boi, meu boi, que esse, meu Mateus, porque esse boi é muito gordo, etc, etc. Mateus diz aquelas brincadeiras, faz aquelas ondas. Quando todo mundo dá aquela risada, aí, tá bom, meu Mateus, divide o boi agora. Aí o Mateus começa. O seu Zé Geraldo, assim mesmo. O pessoal responde. Nosso boi morreu. Assim mesmo é. Mas morreu de fome. E assim mesmo é. Mas porém se come. E assim mesmo é. A tripa gaiteira. E assim mesmo é. Pra mulher solteira. E assim mesmo é. A tripa mais fina. E assim mesmo é. É para as meninas. E assim mesmo é. Do boi a costela. E assim mesmo é. Pra mulher magrela. E assim mesmo é. Mas do boi o chifre. E assim mesmo é. É pra seu Luiz. E assim mesmo é. E aí vai, né? Vai rimando. Até chega lá, mas enquanto tiver pedaço de carne, ele vai dando para os pessoal. Repasto totêmico. O boi totem virtualmente dividido. Vamos lá. O seu Zé Geraldo. E assim mesmo é. Nosso boi morreu. E assim mesmo é. Na beira do poço. E assim mesmo é. Quebrou o pescoço. E assim mesmo é. O seu Zé Geraldo. E assim mesmo é. Nosso boi morreu. E assim mesmo é. Ai, morreu de fome. E assim mesmo é. E porém se come. E assim mesmo é. A tripa gaiteira. E assim mesmo é. Opa, moça solteira. E assim mesmo é. A tripa mais fina. E assim mesmo é. Ou para a menina. E assim mesmo é. E a tripa cagada. E assim mesmo é. Pra mulher casada. E assim mesmo é. E do boi o chifre. E assim mesmo é. É pra seu Luiz. E assim mesmo é. O boi a costela. E assim mesmo é. Pra moça magrela. E assim mesmo é. Do boi a orelha. E assim mesmo é. É pra Damião. E assim mesmo é. A ponta mais grossa. E assim mesmo é. É para quem gosta. E assim mesmo é. Do boi o cupim. E assim mesmo é. É para o neguinho. E assim mesmo é. Do boi o coração. E assim mesmo é. Pra todo negão. E assim mesmo é. É partir o boi. E assim mesmo é. Eu não sei mais não. A divisão do boi, do quase final da brincadeira. A cena do boi no reisado dos irmãos, Juazeiro do Norte, Ceará. Vaqueiro que vem de mina, bota o boi no curral. Bonito não é assim, mas bonito é apanhar. Ei, rapaz, o boi A força vibrante e colorida do Reisado dos Irmãos tem história que, assim como o boi que nasce, morre e renasce a cada ano, é renovada pelas novas gerações de brincantes da Terra da Mãe de Deus. É, Juazeiro é a Terra da Mãe de Deus. É por isso que a gente tem uma sede lá que se chama União dos Artistas da Terra da Mãe de Deus. Porque lá a gente se reúne com vários grupos, com vários mestres também. A gente faz reunião de vez em quando. Com esses mestres, então lá a sede nossa é a União dos Artistas da Terra da Mãe de Deus, para que a gente colha todos os mestres, toda a cultura lá dentro da União dos Artistas da Terra da Mãe de Deus. Por que o Juazeiro tem esse nome? Juazeiro? Não, é a Terra da Mãe de Deus porque a Nossa Senhora das Dores, ela é a padroeira do lugar. Então a gente chama, a gente considera por a Terra da Mãe de Deus, mas que Juazeiro do Norte foi fundado pelo Padre Cícero, que ele foi quem deu o nome para o Juazeiro. Então aí os devotos do Padre Cícero acham que é a Terra da Mãe de Deus. É a Terra do Padre Cícero, mas é a Terra da Mãe de Deus. Então isso é que a gente traz desde criança, acho que já vem de umas épocas atrás aí, na época do Padre Cícero, é a Terra da Mãe de Deus. Juazeiro, a terra prometida de Padre Cícero, é também a terra dos personagens do Reisado, encantados no imaginário do sertão. Na cena final da brincadeira, a corte e todo o seu figural se despedem dizendo: no olho do rei tem duas luzinhas acesas que alumeia no centro da natureza. Oi, não chore, meu amado rei, não vejo de que chorar. Oi, não chore, meu amado rei, não vejo de que chorar. Choro pela despedida que eu quero, que eu quero, eu quero me alegrar. Choro. As gravações apresentadas neste programa foram realizadas pelo Grupo Abarca para o projeto Turista Aprendiz em janeiro de 2005. Meu nome é Raimundo Ferreira Evangelista e eu sou Palhaço Mateus, né? Palhaço Mateus é aquele bobo da corte, aquele que tem que fazer os pessoal rir e tem que animar o reinado, né? Entrevista gravada no Sesc Pompeia em 18 de março de 2006. Meu nome é Antônio Ferreira, sou mestre do Reisado, discípulo de Mestre Pedro. Sou de Juazeiro do Norte, Ceará. Nosso Senhor, licença, Senhora, licença. afulô da aurora. Deu madrugada, meu reisado vai embora. E nós ficamos por aqui, prometendo nos encontrar nas próximas veredas. Até lá. O nosso instinto é manter a tradição de muito, muito tempos atrás. Veredas. Música e tradição popular no Brasil. Um programa com Júlio de Paula. Realização: Rádio Cultura Brasil, emissora da Fundação Padre Anchieta.